4 0 graus, 8 nós, cheque o trem livre pouso, pista 28. Ei, baixou, travou, livre pouso, 28, 4 0 é 4. Silas, me falou que tem um helicóptero da polícia que está fazendo um voo de levantamento aí no setor norte do aeródromo, ele não se aproximará do eixo de pouso, ok? Gente, 4 0 é 4. 1648. Controle, Salvador, bom dia. Boa tarde, T3154, paciente da informação ATIS, descendo ao nível 150. T3154, acionando identificação. Identificou, solicita também a aeronave, 3154. Papa Romeo, Fox Mike Victor, confirmando destino SA November, Oscar Charlie, e a radial de saída 315, Salvador. Gente, Fox Mike Victor, aguarda autorização 180 nível, já pode cancelar 145 após 120 milhas, aguarda autorização Fox Mike Victor. 180, 195, aqui. 145 após 120 milhas, o Fox Mike Victor. Após 120 milhas, 145. Só para a coordenação, o guardião está viu a aeronave na curva da 28. Afirmativo, pode ir aproximando aí mais até lá através da 28, assim que a aeronave tocar, já pode ir lá para o setor da cabeceira. Aproximar do través, aguardando toque para aproximar mais da 28. Azul 4064, solas 43, livre à esquerda, chama 219, chama. Livre à esquerda, 219, 4064. Paulo Salvador, eu poderia confirmar o número para a copa do Fox Mike Victor? Sim, né? Poderia confirmar o número para a copa do Fox Mike Victor? Já está pronto, copa. Para a copa. Salvador. Salvador, tá 3193, informação Romeu. Autorização para São Paulo, para Clião. 380. 380, tá 3193, aguarde. Aguarde 3193. Solo Salvador, 4064, livrando. 4064, tá livre, táxi via Juliette, gate 09. Juliette 09, 4064. Romeu Fox Mike Victor está autorizado para Sierra November Oscar Charlie. Livre voo 180 até 120 milhas, após cancela 145. Decolando da 17 com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, após Albo, após direto. O transponder 5442 e a frequência do controle 119 decimal 35. Fox Mike 25, decola da Gabriel 17, na radial 320, após 120, saída Momo, curva esquerda, após Aldo, 119-2935. Papa Romeo, Fox Mike Victor, foi autorizado, número voo 180, até 120 milhas de Salvador, na radial 315. Após, cancela, número voo 145, decolando a 17 com curva esquerda após a decolagem, na saída Momo, após Albo, DCT, Morro de Chapéu. Transponder 5442, e a frequência do controle 119-35. Curva à esquerda, saída Momo, após Albo, após DCT, no 145, após 315, responde 5442-1935. 8.62, até já. 120 milhas, cancela, número 145, prossegue visual após 145. 180 após 120, 145. Correto, Fox Mike Victor, o ajuste 1011, informe TOB. TOB, TBN. Olha, esse é o 1648, final da 28, baixo gramado. E agora em 18, decimal 612, de uma boa batalha. 118, decimal 612, boa tarde. Guardião já livrou o uso, vai aguardar para poder aproximar da 2-0. Estimativo, o Guardião já vai prosseguir lá para o setor da outra localidade ali, para a investigação? Vou aguardar esse povo aí na 2-8, e a gente prossegue para lá. Vai retornar para 2-8? Não, negativo, vou manter aqui no setor sul, aguardando o povo na 2-8 e prosseguindo depois para a 1-0. Ah, ok, pode ir mantendo aí o setor de decolagem da 35, aguardando para depois reaproximar do eixo de da 1028. Agora, grato. Para Brasília, será a decolagem da 28, será gole, transição ao fito. Positivo, decolando da 28, então gole ou fito, estou na sua escuta permanente para a cópia. Após CAR e autorizado VOR-DME da 28, desça para 2000 pés, QNH-10111, responsabilizado. Ok, entendeu? Então, após o senhor Vitor 362, que já estava, a senhora já tinha nos autorizado a R9, vai reportar estabilizado. 3154. Pode descer para 2500 pés? Na 3154, após Serra Vitor 362, autorizado Serra Vitor 363, descida para 2500 pés, o QNH-10111. Porteio estabilizado. QNH-10111, autorizado o procedimento, o portão estabilizado. 3154, câmbio. Solo ao 50, esquerda 129, solo para entrada taxial. Ei, Rombajão, muito obrigado. Vajão está autorizado para seguir para o seu voo no setor desejado, chame para regresso. Grato, chamado para regresso. Alfa 3. 317. Decolo da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após posição CRAT. Transponder 5456 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 380 para o Galeão. Saída Eval de Lanter Zulu. 14 tentou Kim, depois a Peralta 317. Decolo da 28 com primeira curva esquerda, Gole, Eval. CRAT 5456 transponder 119.5 controle após a decolagem da 393. 119.35 controle, o TAN 393, correto, ajuste 1011, chame pronto, pushback, acionamento. 1011, vai chamar pronto, pushback, acionamento 393. Falou 1648, boa tarde. Boa tarde, 1648, táxi livre em frente, Alfa, India, gate 01. Alfa, India, pro 1, agora 1648. Brava C, Foxtrot, autorizado ingresso. Corredor interlado, você aponta na rotatória visual com campo. Aponta na rotatória visual com campo, Brava C, Foxtrot. Feedback, acionamento da 393, informação Sierra, posição 05. Pista 393, estou autorizado para feedback, acionamento, chame táxi. Chamar táxi, pista 393. Transição o fito, transponder 5472 e a frequência do controle 119.35. Afirmativo, autorizado Brasília, nível 340, Apzulu 17, decola 28, curva esquerda, saída Gole, transição o fito, aciona 5472 no transponder, chama controle 119.35, Webjet 6703. Correto, objeto 6703, ajuste 1011, chame pronto, pushback, acionamento, informa o gate. Ajustado milhões, vai chamar quando pronto no gate 8, 6703. Papá Romeo Whisky Golf Oscar. A sua notificação, mantenha-se em condições visuais, reporte no ideal de descida. Está no ideal de descida, seu autorizado na sua de Paris. Autorizado o Papa Romeu Golf Oscar, voe na proa de Paripe para ingresso corredor Interlagos, desça e mantenha 1500 pés do QNH em Salvador no 011. No 011, 1500 na proa de Paripe, o Golf Oscar, obrigado. 5, autorizado, corte frequência. Gabriel, com a 28, 3154. Agora 2 milhas com 363. Eu te responsabilizar com a 3154. Conta lá. O no 675, após a vida 362, é autorizado 2500 pés, carregar no 0111, autorizado RNAV e responsabilizado. CNT após auxiliar para a vida 362, autorizado 2500 pés e o RNAV é para estabilizado. Confirma o altímetro para o ajuste altímetro do 1675. 1011 QNH. 1011 QNH agora, igual 1675, obrigado. Quilo Quebec Serra, autorizado Morro de São Paulo 040, recorda 197 com curva direita na saída da EL. Transponder 0123, controle 119.35 e a torre 98.6. Quebec Serra, para acionamento táxi Torre, 18.6, confirme para o B? Sim. Torre 3154, estabilizado em nave da 28. 3154, cheio de check 3, autorizado pouso 28, vento 230, graus 8 nós, 3154. Rebaixar travado 3 vezes, tem livre pouso na 28, 3154. Alternativa Guarulhos. Verso, não atrava o conhecido, a reportagem receptor com Vitor Juliette. A Golf, torre no 8.6, o ajuste no 091, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. 1011, a Golf, Juliette, Alfa e Golf, 126, da 393. O Bravo SP, Fox e visual com campo? Negativo, Fox Trot. Bem, você reporta na rota para o visual com campo. Fox. Que é os últimos 90, que é os últimos 90, só cabeceira concretada oposta que está fechado. Ah, positivo, obrigado pela informação. 3154. Quebec, copia. Mike Quebec, autorizado Valença, 1000 pés, decolada 17, curva direita no corredor Axé, transporte 0161, controle 119.35 e a torre 18.6. Torre Salvador, papai Tranco, com Brava que você foi só, mantendo 1000 pés, corredor Interlagos na proa da rotatória, atualizou com o campo. Quem está autorizado o final do ano 7, reporte, Fox. Final do ano 7, reportará, Fox Trot. Estacionamento táxi, chame a turno no 8.6, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, você. 4 já estacionado, pronto para o táxi, táxi a bordo. Ciente livre do táxi, chama para ingresso no 7. Reportar. 3154, seu solo ao 01, livre à esquerda, 1219, solo antes da Alfa. 219, mantém da Alfa, 3154. Delta 3193, pode mandar golpe. 3193 autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento de 230 graus, 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar, tá? 393. Quebec tá pronto no 7, ponto 0. Reposte para ingresso no pátio 1. E aquilo, pátio 3, apontado para ingresso no pátio 1, 3154. São Quebec. Pelo. Ingresso no pátio 1, 3154. Tá, 3154, ingresso pátio 1 no gate 02. Ok, pro gate 02, 3154. Ô, tio, sem parada. Tô ligado, ingresso de colagem imediata, 220 graus, 8 mais, chega aí. É, tá agilizando, mano. Ingressando na final da 17, o Bravo de Fox Trot. Excelente, aguarde autorização de pouso. Aguardando o Fox. 3193 decolou aos 03, controle de alavo decimal 35. 3935, 393. Controle Salvador, é o TAM 3193, decolou na sua escuta, está fazendo a gole. 3193 Salvador, vigilância, submantenha nível de voo 380. Vigilância, submantenha 380, TAM 3193. Passando Serra Vitor 362 para o 363, 2500 para trás estabilizado. Gol 1675. Exatamente. Já. Foxtrot autorizado pouso pista 17, vento 230 graus, é do Danaé. Autorizado pouso, Bravo C Foxtrot. Tomar Quebec, decola 04, controle 19 decimal 35. 935, obrigado. Redução para aproximação, cheque para pouso. Redução para aproximação, 675 é bom. Golf Oscar, visual com aeródromo? Afirmativo, senhor. Câmbio Torre Salvador, frequência 118, decimal meia dúzia. 118, meia, Golf Oscar. Colaboro, doutor Mike Black. Boa tarde, papai, o meu Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, prossiga para a rotatória e reporte Oscar. A rotatória, reportaremos Oscar. Autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto, observando o XR Fox Trot, vai estar com sede de regresso para livrar na mata. Bora, XR Fox Trot, solo 05, táxi de regresso, reporte pista livre. Salvador, gol na 649. Boa tarde. Tá ligando 649, 9, confirma nível para Ilhéus. Céu 240. 240 Ilhéus, aguarde fora, pegou no 649. Formação em curso, a Sierra, pegou no 649. Da frente da Serra, poderia confirmar a série prevista? Gole, é Val, direto Ilhéus. Obrigado. 7675, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 6750. Quebec Serra, quando pronto de vida decolar, vento 230 graus, 89 Serra. Sente, Foxtrot, você conhece a língua, né? Boa tarde, gol 1807, frente da Serra. 07, desse montanha nível de voo 070, autorizado a chegar e pitch. 070 e pitch, autoriza após ser aviso 363. Procedimento terminado autorizado, desça para o 070 após Anto, Serra Vitor 363. Ok, autorizado após Anto 363. Eu acho que ultrapassa um pouco a final do 17 para depois retornar com curva pela direita para atrasar em torno de um minuto, que é o tempo que a aeronave da Gol para a final do 18 vai atrasar. Tem uma que está ultrapassando no momento. 675, cheque o treino de pouso pista 28, vento 230 graus, 109, voo 675. Vai, chave travado na final do 18, 675 da Gol. Quebec Serra, decolou 08, controle 19, decimal 35. Segurando o processo, Quebec Serra. Chame Centro Recife agora, frequência 128, correção 1264. 1264, está 3693. Controle Salvador, boa tarde, bom, boa tarde, aqui Quebec Serra. Aqui Quebec Serra, controle, submanter nível 040, contato radar, subvigilância. 040, aqui Quebec Serra. Quem sente, livre o táxi, chame para ingresso na pista 17, confirme teu bem. Ciência, chame para ingresso no 7. Fiche Golf Oscar, está autorizado. Final do 7, é porte. Golf Oscar. 1649, copia. Chegou 1649. Gol 1649, autorizado Ilhéus, 220 nível, decolada 28 com curva esquerda na saída Gole, Eval após direto Ilhéus, transponder 5476, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 220 para Ilhéus, volta no plano, decolada 228, curva esquerda Gole, Eval após direto Ilhéus, 5476, 1935, gol no 649. Gol no 649, correto, chame pronto para o push e acionamento. Chamada pronta. Isso, esquerda, chama 129, o solo antes da taxi alfa, ok? Esquerda, 219 antes da alfa, gol no 675. Alegrato, Mike Vitor. O Mike Vitor mantém a posição. Nível de voo 040. 040, gol no 807.